Obrigado, meu bom Deus. Obrigado a todos que participam do CD Fusão Brasil. Obrigado ao rapper nacional. Obrigado, geral, às periferias Brasil. No tempo, o vento ao relento. Quando a natureza está brava, ela eu entendo. Seres humanos, procuro e tento entender. Mas nem sempre somos fácil de conviver. Mas a grande magia para nós todos é o respeito, a fé. Com isso haverá evolução, irmão. Se você respeitar a sua família, seus amigos e todos de igual para igual, você é grande, você é nobre e Deus é o supremo. Zuruca, diretamente do Jardim Rosana, Rosana Bronx. Paz, paz e evolução nos seus coração. Muito obrigado, muito obrigado. Safira Cifra. Safira Cifra. Eu amo minha família. Eu amo meus amigos. Eu amo viver. Eu amo viver. Eu amo viver. Faço mesmo.